Já a seguir falo com o Márcio Laranjeira, criador da série Casa Abrigo. Olá a todos, eu sou o Manuel Reis, estão a ouvir o Já a Seguir e presumo que também tenham passado pela experiência do primeiro episódio. As primeiras reviews já chegaram, as vozes na minha cabeça disseram-me que não correu mal, há coisas a melhorar, sobretudo o facto de ter durado mais de uma hora com vários falantes, transcrições, traduções e tudo o que isso implicou. Não se preocupem, este não vai durar tanto. Vamos à vaca fria, como se costuma dizer. O meu convidado deste segundo episódio criou um dos grandes projetos televisivos do ano, que tem sido um sucesso desde a estreia. Falo de Casa Abrigo, uma série que retrata uma residência para mulheres vítimas de violência doméstica. A série já tinha estreado no Séries em Série, em fevereiro, um evento da RTP, em que foram apresentados vários projetos audiovisuais, alguns deles já estrearam ao longo do ano, e desde aí teve um percurso algo atribulado, até estrear em outubro, tanto na RTP1 com um episódio semanal, como na RTP Play com todos os episódios disponíveis para um binge watch. Não vos vou mentir, é uma série com um tema pesado, difícil, mas se não é para estas séries que serve o nosso serviço público, para que servirá? Sem mais demoras, a conversa com o criador da série. Márcio, muito obrigado por estares aqui comigo e connosco, de certa forma, a batizar isto, este projeto. Obrigado por teres aceito o convite. Eu queria te perguntar como é que tens vivido este sucesso da série. A série está... Nós estamos a gravar 18 de novembro. Ontem passou o quarto episódio na RTP1. A série está na íntegra na RTP Play desde a sua estreia. Praticamente sempre no primeiro lugar, desde a estreia, no primeiro lugar da RTP Play. Como é que tem sido isto para ti? Acho que tenho vivido isto assim com alguma comoção, na verdade, porque foi um projeto que foi muito querido e sensível. Era difícil fazê-lo, porque da maneira que queria que ele fosse feito, e era preciso assim, uma grande confiança da parte de toda a gente. Isso acabou por acontecer, mas de alguma maneira eu acho que me preparei para a internet, porque já que estamos a falar da RTP Play. Porque sei como as pessoas conseguem ser más lá na internet, por vezes nos comentários que fazem às coisas. E ao mesmo tempo eu também sabia que visitei casas de abrigo e sabia que uma não é igual à outra. Ou seja, tive em casas onde as pessoas se queixavam muito do sítio onde estavam, não foi exatamente isso. Eu fiz uma casa diferente das outras, não há duas iguais. Então acho que me preparei. Para críticas também bastante duras, mas sinto que as pessoas estão a agarrar muito mais àquilo que reconhecem do que àquilo que não reconhecem, e está-se um processo muito bonito e parece-me também importante para quem está a ver. Não me parece que exista grande espaço neste projeto para críticas muito, muito duras. Nota-se ali o coração com que tu e todos os intervenientes fizeram este projeto. Há ali muita, muita sensibilidade nisso. Porque é que ficaste com essa sensação de que... Porque por vezes eu vejo isso, ou seja, vejo isso em projetos, Tu já seja fizeste vários outros escritor, projetos e e como assistente, sobretudo, para além de alguns projetos próprios. Esta é a tua primeira série, estou só aqui a dar algum contexto também às pessoas, mas muito sinceramente não me parece ser o resultado final, pelo menos não me demonstra que seja, que abra muito espaço para essas críticas. eu acho que eu sinto que há sempre, eu sempre achei que havia espaço, a internet tem espaço, tem imenso espaço, não é? Portanto, de alguma forma também preparei o terreno. Eu lembro-me de ter visto a montagem final, já depois de termos trabalhado, pronto, nela algum tempo, e vi com a Vanessa, que teve a montadora, e disse-lhe. Eu gosto muito disto, é isto que eu quero mostrar. E agora pronto, estou preparado para tudo, sei que é isto, Quando é que vocês sei que. terminaram a montagem dos episódios? Terminamos no ano passado. Ok. Sim, terminamos no ano passado. Depois Portanto, quando a tivemos. série estreia em fevereiro, no Séries em Série, já tinham os 6 episódios prontos. Já tínhamos os seis Ok. episódios prontos, sim. Já. Ok. Eu lembro-me de ter ido de ter visto o primeiro episódio no Séries em Série e de ter ficado logo na listinha, ter metido logo o asterisco de esta vai ficar aqui para o futuro. Depois dá-se também a estreia no Indie Lisboa, que certamente também alimentou o alento de que o resultado tinha sido positivo. Sim, não houve um futuro imediato para na altura. E também, como sabemos, houve. A série também acabou por. Ela não sofreu um total mediatismo com a questão do Carlote, mas. Porque a série ainda não era sequer mediática, mas passou um bocadinho por isso. Na altura, o Correio da Manhã apresenta a notícia de Sempre o Correio da Manhã. que o Carlote é protagonista da série Sim. Casa Abrigo, antes dela ter estreado, e que Acho que faz o papel de mulheres. com todo o respeito pelo trabalho do Correio da Manhã e de quem acompanhou o caso do Carlote Cota, nós estamos a gravar também no dia seguinte à sentença em primeira instância, que efetivamente não houve, foi absolvido de todas as acusações, ainda poderá existir recurso. Com todo o respeito pelo Correio da Manhã, se calhar quem devia ter escrito sobre isto devia ter sido alguém que tivesse mesmo visto o episódio ou visto algum tipo de material sobre a série para perceber que ele não era o protagonista, é um personagem secundário, importante, mas não é propriamente. O foco não é ele, não é? Sim, essa também foi uma das questões importantes quando a série foi para o Indie Lisboa. Ou seja, eu achei na altura que podia ser um momento de se mostrar a série, em vez de deixar na gaveta com risco de cancelamento, para que quem visse a série, e aí sim outros críticos de outros jornais, pudessem também ver a série e criticá-la. Como é o seu trabalho. E então aquilo que aconteceu efetivamente foi que criticaram a série por aquilo que a série é, não pela presença do Carlote. E então eu juntei esses artigos todos para enviar para a RTP para mostrar que não era que não corríamos tanto esse risco com quem visse a série. Pronto, sabia que isso ia acontecer. Por outro lado, também achei que para quem quisesse muito discutir as questões de cancelamento, não deixava de se levantar uma questão interessante, que era até que ponto é que um potencial agressor deveria cancelar as testemunhas de vítimas numa série destas. Ou seja, efetivamente aqui havia um debate que Sim, se sim, sim, lançava. sim. Sendo esta série também necessariamente sobre isso, sobre até Exatamente. o cancelamento da presença pública destas vítimas retratadas na série, o cancelamento da existência das vítimas efetivamente que são retratadas na série, até que ponto é que a existência de um alegado. De um alegado agressor pode afetar. Há aqui muita. É que eu brinco e digo calhou. Não é bem, é mal, neste caso. Pronto, calhou ser assim. Mas indo ao resto do elenco, temos aqui 5 performances absolutamente incríveis. Eu quero, obviamente, destacar a Filomena Gigante. Porque eu raramente a tinha visto, e é uma dificuldade que temos cá em Portugal muitas vezes com o fechamento que existe sobre Lisboa, e sobre quem está em Lisboa, quem vive em Lisboa. E felizmente também com projetos da RTP temos visto cada vez mais atores de outras regiões, com produções gravadas noutras regiões. Aqui não é o caso necessariamente aqui com a Filomena Gigante, que é uma mulher do norte, claramente do norte. Aliás, o episódio que passou ontem mostra como ela usa os palavrões como vírgulas e como momentos de aprendizagem. Que é uma cena muito, muito, muito boa, muito engraçada. Pediram-me para perguntaram-me se eu podia cortar essa cena. Não, não, não, não, não. Aquela cena não se corta. Uma cena daquelas não se corta. Foi exatamente o que eu respondi. Não Não, podia cortar essa cena. não. Porque é que eles continuam com isto? Porque é que continuam com isto em Portugal? Não, não se corta. Mas foi exatamente isso, ou seja, foi a única cena que me perguntaram se eu podia cortar É da série. incrível, pá. É uma cena incrível. Não é bem como é que descobres, porque as pessoas têm o trabalho e uma pessoa conhece outra, outra pessoa conhece outra. Como é que efetivamente dizes, esta pessoa é a pessoa perfeita para este papel? Eu fiz um casting, fui à procura destas personagens. Não foi igual para todas as Já protagonistas. estava mais ou menos definidos alguns traços daquilo que querias de cada uma, ou... Sim, como eu escrevi, de alguma maneira eu tinha bem desenhadas as personagens, mas e havia atrizes como por exemplo, no caso da Rita Cabasso, eu fui convidá-la para fazer a Gabriela. Embora no caso dela, eu nem sequer conseguia ver como é que ela seria a Gabriela. Eu queria que ela fosse, enquanto atriz, a pessoa que ia trabalhar essa personagem, porque acho a Rita Cabasso uma grande atriz com essa capacidade. Mas no caso da Conceição, fiz um casting à procura desta mulher que ia representar tantas mulheres deste país. E lembro-me na altura de terem dito na produção para não ir procurar protagonistas ao norte, não é? Porquê? Porque há uma razão para isso. Elas saem mais caras, basicamente. Ou seja, nós estivemos a filmar lá, não é? Mas filmando cá, que era o caso, não é nada barato. Vila Franca de Xira, Pagar Rio o Oeste, não é? alojamento, é preciso pagar os Sim. transportes, pronto. Então, mas eu fui na mesma. Fui na mesma porque procurei Conceições por todo lado. E quando fiz, e quando foi com a Filomena Gigante, nós basicamente aquilo que íamos fazer era ler uma cena, que era o que eu estava a fazer com as outras atrizes, líamos uma cena e conversávamos. Com a Filomena Gigante acabámos por ficar a ler todas as cenas da Conceição. Ficamos ali naquela cave durante horas, e foi, não tive a certeza na altura que seria. Aliás, acho que qualquer pessoa que veja a Filomena a fazer esta personagem sabe que não podia ser outra pessoa. É, parece que foi escrito para ela. Eu vejo e fico. Por algum motivo é que a destaco, de todo o elenco. Não só porque acaba por ser uma cara, não necessariamente nova, mas nova no sentido de estar em evidência, como sendo menos, conhecida, menos mediática em relação, às outras, mas. Porque de facto o papel cabe-lhe que nem uma luva. Sim, eu cheguei a ter de confirmar depois, quando cheguei a ter de confirmar nos meus guiões se eu tinha escrito o que ela estava a dizer, porque parecia-me que era dela e não meu. Houve E muito a verdade, improviso ou nem por isso? não, a Filomena diz vírgula por vírgula. Ok. A Filomena é muito, muito leal ao texto. Ok. Não há assim, não há muito improviso, não. Ou seja, há muito improviso emocional. Em que sentido? Houve. No sentido em que eu não procuro duas takes iguais, ou seja, Ah. na forma como as personagens reagem umas às outras, mas são muito fiéis ao texto, sim. Ok. Há aqui vários temas que são explorados ao longo dos episódios, alguns que se calhar. Tal como as personagens, porque para quem ainda não viu, cada episódio é mais focado, não totalmente, mas mais focado em cada uma das habitantes da casa e também na psicóloga que trabalha com elas. Já agora, como é que decidiste a ordem, dos episódios? Foi algo que surgiu naturalmente ou. Foi surgindo na forma no arco narrativo, ou seja, o primeiro eu queria que fosse sobre alguém que entra na casa, que é para nós, obviamente, entrarmos na casa e descobrirmos a casa com essa pessoa. Por outro lado, também achei que seria interessante trocar as voltas e não ser sobre uma pessoa na mesma classe social das outras pessoas da casa, ou seja, daquilo que seria o mais óbvio, nem alguém que lhe tivesse batido. Pronto. Depois, o segundo episódio, eu quis que fosse sobre a Madalena porque é um episódio sobre alguém que vai visitar. E ao mesmo tempo também a Madalena parece que não consegue ficar com o episódio dela feito. O episódio é-lhe retirado de alguma forma. Não lhe acontece. Como acontece à Vera, que no final atira as chaves, ou à Madalena, o episódio não lhe acontece. O arco da Madalena vai acontecer depois, há de acontecer agora no sexto episódio. E depois decidi que a meio eu queria pôr a Joana, queria interromper aquilo para nós percebermos porque é que não andávamos a ver a Joana com elas, porque a Joana está muito ocupada com as outras, as mulheres temporárias. E depois sabia que tinha este alinhamento, a Conceição, pelo que vimos ontem, e agora não vou contar porque ainda A tenho seguir a amigos. Gabriela, porque pronto, são cinco, não Gabriela, exato, e pronto, e depois o último é sobre a casa, no fundo. é? Sim, eu já vi os seis, estão todos na RTP Play, claro. Mas estás a focar-te na transmissão linear da semana a semana, estás a fazer a coisa antiga, não é? Não, e na verdade, porque a forma como eu também escrevi, aquilo passa-se mais ou menos uma semana de episódio para episódio. Ou seja, não tem um tempo descrito, mas dá um bocadinho essa sensação de avanço. Acho Por que exemplo. dão noção do tempo, sobretudo no último episódio, quando acontece o que acontece no último episódio, sente-se que passou algum tempo, não necessariamente muito tempo, não é? Mas sim. Eu ontem estava a ver com pessoas amigas que me disseram que no episódio da Conceição, que era curioso como de repente já estavam as. E não era de repente, mas passava, as relações naquele episódio já estavam muito mais estabelecidas, as relações entre elas. Sim. Portanto, sim, vai acontecendo, mas porque aquilo não são 6 dias, de facto. Mas tu, voltando àquilo que estava a perguntar antes de fazermos este desvio para a ordem, estamos a falar aqui de vários tópicos, alguns isolados num episódio específico da personagem, alguns mais abrangentes, trauma geracional, por exemplo, e vê-se isso muito no episódio da Madalena, naquela cena, naquele diálogo entre a Leonor Silveira e o João Nunes Monteiro, que é formidável, absolutamente formidável. Vemos também, se calhar, algumas. No episódio da Gabriela, que é o que vai passar quando estamos a gravar na próxima segunda, quando estiverem a ouvir isto, é o quinto episódio. Também se nota ali algum namoro com a solidão. E como a solidão afeta de certa forma como pensamos sobre nós, como com toda a carga em cima, e ao longo da série, de certa forma, vemos também pedaços da família da Gabriela e de como é que o meio em que ela cresceu e como é que isso acaba por afetar. Sim, é engraçado que digas isso, principalmente quando agora falas do café, porque já, ou seja, há cenas que tu recolhes, como aquela da Conceição também, a que me pediram para cortar. Agora, esta que anuncias do café, lembra-me também que quando eu fui para a escola de cinema, uma das primeiras coisas que nos disseram, tínhamos de fazer um exercício com dois atores em um espaço. Era o nosso primeiro exercício. Então disseram, vocês vão ter a tendência de porem duas pessoas sentadas numa mesa de café a falar. Nunca façam isso. E então eu lembrei-me, depois de ter escrito o segundo episódio, que tinha não só, portanto, nem era para cinema, era para televisão, duas cenas gigantescas de dois atores, de facto, sentados no café a falar. E depois, quando estava a filmar, não queria sequer muitos planos, mais do que o dele e dela. Desculpa, só uma dúvida. O que é que andam a ensinar na Escola Superior de Teatro e Cinema? Porque alguns dos melhores exercícios que tivemos nos últimos anos são de duas pessoas a falar à mesa ou até só sentadas numa sala, durante um episódio inteiro. Eu também me lembrei disso, de alguns vídeos, na verdade. Mas pronto, as tuas escolhas não deixam de ser curiosas. Mas voltando. Mas sim, há. É verdade que a questão geracional, eu acho que sempre me acompanhou e eu queria falar sobre ela. Ou seja, foi uma coisa que também percebi que tanto nas curtas que fiz como no meu filme, na longa que fiz, é um tema muito presente. E aqui, na Casa Abrigo, não podia deixar de ser, porque toca-me sempre todos os dias. Ou seja, a forma como nós temos assim uma espécie de fosso entre uma coisa e a outra, e ao mesmo tempo sinto que é um fosso no qual podemos ou devemos tender para dar as mãos. Esta é a minha ideia crista É algo que carregamos. É uma cruz sim, que carregamos. é uma cruz que carregamos, é bem dito. Eu sinto mesmo que é muito bem dito, uma cruz que carregamos. E não consigo deixar de tocar nesse tema. E teres dito também a solidão da Gabriela, também é muito bem apanhado, porque é exatamente isso que eu sinto em relação à Gabriela. A Gabriela são muitas capas, daí eu dizer que não é muito fácil fazer aquela personagem, porque ela nunca. Ela, ao contrário da Vera, que no segundo episódio já nos está a dizer, ela sabe pôr por palavras o que é que se passa com ela. A Gabriela não o faz, ela nunca o faz, nunca diz o que é que se passa com ela, não vai verbalizar, nem todas as pessoas verbalizam o seu trauma, principalmente com determinadas condições sociais. E a Gabriela mostra-se exatamente o oposto daquilo, ela brilha na casa, e a casa para ela é o oposto dessa solidão. E depois, quando ela vai ao encontro do seu trauma, digamos, aí essa solidão vem ao de cima. Aliás, E é vemos muito acho que é neste triste. episódio, acho que desculpa, acho que é neste episódio que vemos a primeira, se calhar, brecha. Não é necessariamente a primeira brecha na Gabriela, porque vamos vendo algumas situações em que o trauma dela é exposto ao longo dos episódios. Logo no primeiro episódio, aquela conversa que ela tem. Com a Vera, com a Vera, quando estão na rua e falam entre elas, já mostra alguma coisa, mas neste episódio temos uma cena com a Sofia Espírito Santo, que faz de mãe dela, a ir ao cabeleireiro e vemos, a Gabriela explodir por completo, e aí é que se começa a ter uma noção do que da carga. Sim, porque aí, o espaço que ela estava tão a construir à sua maneira, e ao mesmo tempo também em negação, não é? De repente é invadido pela mãe, pela família, portanto, por aquilo que ela também está a negar. E isso ela não aguenta, e rebenta precisamente pela negação em que vive. Portanto, nós percebemos, acho que vamos percebendo como estas personagens vivem de formas tão diferentes também a violência que carregam. É um excelente objeto de serviço público. Eu não me estou a lembrar de mais de nenhuma obra de ficção, à exceção de uma outra novela que inclui violência doméstica nas suas histórias. Não necessariamente da melhor forma, mas às vezes de uma forma mais direta e óbvia para também expor isso às pessoas, ao seu público, não é? Expor essas situações. Mas aqui é uma excelente obra de serviço público que aqui tens. Como é que tem sido? Há bocado perguntei-te sobre a recepção do público. Tens tido algum tipo de recepção de vítimas de violência doméstica, pessoas que estão em casas de abrigo, de terapeutas, assistentes sociais? Como é que tem sido? Tenho e essa tem sido também das grandes surpresas, porque são pessoas que estão muito gratas. Ainda não recebi uma má mensagem daí também, pronto, imagino que às vezes seja mais difícil para uma pessoa enviar uma má mensagem, pelo menos quando é diretamente. Mas têm pessoas que eu não conheço. Têm-me enviado mensagens, pessoas que tiveram em casas-abrigo, ou que passaram por estas situações, e para elas está a ser muito importante, sentirem que têm uma existência, digamos. Porque aquilo que acontece é que estas pessoas. Normalmente fala-se de violência doméstica bastante, até, e na televisão fala-se muito. Mas fala-se no final do processo. Fala-se quando a pessoa já morre. É quando a pessoa é morta. Sim, ou da violência, Ou dos e a dados. violência, e a violência é um ato do agressor, ou seja, quem está a protagonizar isso não é, não são elas. E eu estou aqui a pôr elas porque o número é incomparável, portanto, sim, ainda estamos a falar disso. E aquilo que acontece, principalmente para mulheres que vão para casas de abrigo, é que vão se portar em situações mais extremas. Então, para elas conseguirem sair daquilo que não é o ato delas, não é, mas deles. Já é tão difícil, e quando ganham controle sobre a vida delas, quando finalmente vão ter algum protagonismo sobre a sua própria vida, vão para um sítio totalmente longe da vida delas, e para um sítio onde têm de ser anónimas. E têm vergonha disso. Têm mesmo vergonha. Não, elas não saem das casas de abrigo para dizer a toda a gente que vive numa casa de abrigo. Então, É a sua existência, agora lá está. É a sua existência que é é. posta em causa, sim. E aqui elas sentem que alguma existência e dignidade também é devolvida, porque as personagens também estão filmadas com dignidade. Isso foi algo que queria desde o início, e acho que é conseguido, sim. O nosso tempo está a terminar. Quero-te agradecer por teres passado por esta experiência aqui comigo, esta em particular, que espero que não tenha sido muito tortuosa. O que é que tens para o futuro? Projetos para o futuro ou que já estejam a andar? Novas séries, novos filmes? Estou a escrever um filme, sim, e uma peça de teatro também, Ok. sim, que é baseada numa família de operários. Sim. Também são Mas pessoas que não estão. Há um tipo de pessoas que eu também sinto que não têm muita representatividade. Não são os pobres. Estão sim. a. São aquelas pessoas das quais não vemos muita literatura, não vemos muito cinema, não vemos muito teatro, não. Pronto, é baseado numa família dessas. E Ok. que também precisam de ter alguma existência. Aliás, estão a começar a ter naquilo que votam, pelo menos. Sim, não, eu nisso concordo. Acho que muitas vezes o que falta é o que falta à ficção. Uma das minhas grandes críticas à RTP é muitas vezes focarem-se tanto em droga e crimes, e nas coproduções com a Espanha vemos isso muito frequentemente. E eu percebo que seja o que vende, mas ao mesmo tempo precisamos de mais. Precisamos da realidade das pessoas, seja cómica, seja dramática, precisamos de coisas mais reais, não é? Sim, eu acho que pelo menos com a Casa Abrigo, que não há, de facto, não há nada disso, e não é que eu tenha questões diretas com isso, mas não é proposta da série. Pelo menos uma coisa é importante e acho que pode abrir um precedente, espero, é que não é por não haver sexo, suicídio, drogas, violência gráfica, ou seja, o que as pessoas não vêem. Sim, As sim, sim. pessoas estão a ver a série, portanto, é possível fazer-se mais objetos Sim. destes. Sim, completamente. Completamente. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela série. Grande Obrigado. trabalho. E estendo, obviamente, através de ti, estendo os parabéns a toda a equipa. Muito bom trabalho. Este é daqueles que se devem orgulhar. Obrigado, obrigado por isto. Fico muito, muito feliz. Ora essa. Muito obrigado. À data de lançamento desta emissão, todos os episódios de Casa Abrigo estão disponíveis na RTP Play e o último episódio passa esta segunda-feira, dia 1 de dezembro, na RTP 1. Mais uma vez, obrigado ao Márcio Laranjeira pela disponibilidade e parabéns a toda a equipa da série. Está feito por hoje e por esta estreia dupla. Volto daqui a uma semana com um novo episódio, só um. Nos moldes deste. Apresentação, produção, edição, montagem, enchimento de garrafas e sonoplastia feitos por mim, Manuel Reis. Bebam muita água e até à próxima.